limão, liga o macete do jogo. Abençoar, abençoar. Sou mais um 5-5, tenho 5-7. Se eles vão, se eu vou mais tarde, se eles são rap, eu sou o hat. Se eles fazem rap hoje, eu faço arte. Libertário, o homem é refeito. Desbravando espaço, eu tenho conceito. Art show, show e arte. Modéstia à parte, é que no flow eu dei dúvida leve sem estigma. Eu quero acender enquanto ela quica. Ela é o enigma do mundo. É quando o vagabundo se identifica. Rei no jogo, engordando o bolo. Posso morrer vivo, mas não vivo morto. Otário, minha banca é pica. Sou milionário de alma rica. Eu vale o ouro, pai. O dia tá lindo. Me sinto abençoado. Ao seu lado eu vivo sorrindo. Me sinto abençoado. Pai, obrigado. O dia tá lindo. Me sinto abençoado. Ao seu lado eu vivo sorrindo. Me sinto abençoado. Não me rejeite, desapegue se me aceite. Não me negue, meu corpo é de bicho e seu corpo, amor. A vida é um célebre sopro. Me arquétipo é rebelde, cético, calculista, bandido léxico. Corto o agudo e o médio pede outra receita pro médico. Sou seu último romântico, aonde todo valor é quântico. Sou seu quando tô de emoções. Amor semântico, crime que ninguém desvenda. Um sabor que ninguém experimenta. Nós é problema, RVL. Se eu morrer eu viro lenda. Se eu morrer eu viro lenda. Se eu morrer eu viro lenda. Se eu morrer eu viro lenda. O dia tá lindo, me sinto abençoado. Ao seu lado eu vivo sorrindo. Me sinto abençoado, abençoado. Pai, obrigado. O dia tá lindo, me sinto abençoado. Abençoado por Deus. Oi, ao seu lado eu vivo sorrindo. Me sinto abençoado. Dia tá lindo. Eu vivo sorrindo. Dia tá lindo. Vivo sorrindo. Dia tá lindo.